como os montes de Sião, firmes, fortes, inabaláveis. Max Pantera Versátil, deixa de verdade. Olha com minha tropa no shopping mais caro. Hoje os meus fielzinho vai marolar. Escolhe a joia mais linda e o traje mais raro. Depois cola no meu show que nós vai embrasar. Sinto pena dos que desacreditou de mim. De nós. E pros passos me desculpa, esse não é o meu fim. Desde novo eu sabia que ia virar. Virá muito novo e tanta coisa pra alcançar, alcançar. Não é fácil avançar na vida, o mundo é uma subida, uma roda gigante, vários despencou. Tem que aproveitar cada batida, o foco é lá em cima, calando a boca de quem não acreditou. Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar. Quer me ver cair, isso não vai adiantar. Na vida, o mundo é uma subida, uma roda gigante, vários despencou. Tem que aproveitar cada batida, o foco é lá em cima, calando a boca de quem não acreditou. Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar. Quer me ver cair, isso não vai adiantar. Eu ultrapassei todo o tempo determinado. Nasci pra vencer, isso já tava predestinado. Eu ultrapassei todo o tempo determinado. Nasci pra vencer, isso já tava predestinado. Marco Pantera, deixa eu de verdade. É como dizem os poetas: quem acredita sempre alcança.